190, quando possível, autorização ao Galeão. Tente, Galeão, aguarde cópia, número 2. Claro. Autoriza pro Jura Caju, por gentileza, pro 6142. Sim, 6142, está passando o S40, solicita diretamente ao centro na frequência 1685, o PRN12545. 265-2545, boa semana, obrigado. Naturalmente. 1738, vento no 40 graus, com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Teve de pouso, cabeceiro no zero, com 1738. Frequência 120, decimal 3. Ai. Salvador Aracaju, 230 nível autorizado, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, após Puca voe Jamo, após Jamo, Aracaju. 1208, controle, 5121, transponder. 30 para Aracaju, autorizado. Correto, senhor, pedir questionamento, o 1884. Sete, três, oito, ao 02, direito, 1211. 2-1-1 à direita, obrigado. Boa tarde, vou ficar 3-8, ele vai abrir. Pegue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reportamento da Juliette. É livre, 1-50 graus, 6-12-9, decolagem autorizada. Fechando, eu vou fazer a mesma. Torre Salvador, gol 9. 2-0-1-7, ponto 0-1-0, pronto. Gol 2-0-7, ali mantém pista 10. E mantém o 0, gol 2-0, nota 360, via rota do plano. Decolada 1-0, move para a direita. Saída da El, Leda e Rumi. 1-2-0-8, o controle. 5-1-1-4, transponder. 1-6-5, cross. Correto, chega para o pushback de acionamento no portão 10, 1-6-5. Camarão, 1-6-5, cross. Tá autorizado, chame pro táxi. Azul 4065, decolou 03, controle 120, decimal 8. 2-0, mano, boa. 208, desculpa. Controle de boa azul 4065 no meu pé, na Dial. 4065, contato radar, suma ao nível 340, saída da El. 340, azul 4065. Comodoro Azul 2715, ciência da novela. Teste 38, mantenha a Juliette. Vai manter a Juliette, 1738. Ideal de descida. Já iniciou a descida, autorizado até 1110. Gente, até 1110, aguarde para continuar a descida. Gente, 2755 azul. Decolagem autorizada à pista 10, 1150 graus, 089. Temos decolagem 1-0, gol 2-0-9-0. 4-0-6-5. Quer fazer uma chamada de 1-2-3-4, por gentileza, e após retornar para o evento do controle? Claro, 2-3-4. Volume 659 no portão 10 está autorizado por xixi no contato. Pois é, Samara, volume 659. Chefe do Colô 07, controle 120 decimal 8. 1208, gol 2097, obrigado, um bom trabalho. Controle Salvador, uma boa tarde, eu vou 2097, passa 2000, saída da El Coral. 2017, contato radar na decolagem, suba ao nível 240, vigilante. Parou 240, gol 2097. 147, 147, com 2 horas de altura de informação. Turno 84, segue táxi via NJ Alpha no ponto de espera da 1-0, torre 1, 1-8-9-5, QNH 1-0 no 1. Jorge, nossa presidente, o ponto 0 vai ser mais direto no 1-8-4. 738, observe o traço da aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 4. Observe o traço da companhia, ingresso Juliette, bate portão 4, 738. Quatro, autorizado alinhado, decolar pista 1-0, vento 1-5-0 graus, meia dúzia nós. Ele alinhado, decolar o voo 1-8-4. Voo 2-7-5, autorizado descida até 4 mil pés, ajuste 1.011. É 4 mil pés, ajuste 1.011, 2795. Turbo 1659 para o táxi, 1.62 a bordo, economia 3 horas e 37, faltando a Guarulhos. 1.659, prossegue via NJ Alpha no ponto de espera da 1-0, torre 1, 1.895, QNH 1-0 no 1. Gente, livre via NJ Alpha no ponto de espera 2.95, 1-0, 1-1, ajuste o gol no 1.659. Solo Salvador 3567 no 11, puxa acionamento. 567, após a aeronave da Gol iniciar o táxi, está autorizado o pushback no portão 11 e chame para o táxi. Depois do Gol, inicia, chama táxi, 567. Descida. Ocean 63. É 321 no pushback, estacionamento no 612, ó. Telema 321, após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está ali do pushback no 06, chame pro táxi. Ok, após a aeronave da Gol retaguarda, autorizado, chamar a táxi 6321. Gol no 884, contato radar, suba ao nível 230, saída PUCA. 230 na PUCA, gol no 884. Azul 4065, passa 170, chame Recife em 1251, alterna 13325. 251-3325. Obrigado. Boa semana. Obrigado. Aproximado Salvador, boa tarde. 4, cruza 170. 6314, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha 0620, redução de velocidade para 250 nós. 250 nós, abriria a possibilidade com o WhatsApp. Mantém inicialmente a chegada a Mari, número 3 na aproximação. Sim, 6314. Para descida azul, faz uma pena. 462, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste na 091. 4 mil na 091. Livre decolagem, pistola 0, gol no meio, decolagem. Controle, quando possível, coordenar a proa direto de Aracaju, pelo 884. Sim, mantém o perfil da saída PUCA aguardando a coordenação. Sim, para o táxi 3567 da TAM com 118 a bordo, 3 horas e 10, Uberlândia. Uno 68 a bordo? Não, 118, 118. Vicente, prossegue até através do 07, do 3567. Até através do 07, 3567. Salvador, boa tarde, eu sou na 6327, autorização, Ilhéus, 2 para 0. 327 para Ilhéus, aguarde, cópia. Para o táxi, Ocean 6321, com 119 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alternada em Goiânia. 321, segue via Índia em Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no 1. Ok, 320, táxi, no ponto de espera da 10, Lázaro 895, uma ótima tarde, obrigado. 3567, prossegue táxi, seguindo a aeronave da Avianca via Índia em Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10, 1-1, bom voo. Índia em Alfa, pega a chanela, Lázaro 895, obrigado, 3567. Bom, 1600. Chegou no 659, suba ao 360 na saída da El. 360, da El, no 659. Azul 2795, desse mantenha 2000. Ajuste 611, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, informe estabilizado. Cliente, formará estabilizado, azul 2795 para 2000. MF-27, Léo, Escobar. Copia. Salvador e Léo, 240, nível autorizado, via rota do plano. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Coral. 1208, controle, acione 5142 no transponder. Autorizado, 240, conforme rota do plano, para Léo, decola da pistão no zero, segunda curva à direita, na da El, Coral. Controle 1208. Leandro, chame para estacionamento no portão 01. Pará, 01. Para que, apesar de ser nossa jurisdição, mas no nível 90 é o espaço Golfo. Não tenho... nesse setor aí eu não presto serviço de controle de tráfego aéreo, porém, ingresso na nossa terminal até 4 mil está autorizado, ok? Guarda de ingresso na terminal para o serviço de vigilância. Azul 4462, desça para 2000. Cancelada a restrição em SAP, livre LS XR, informe o localizador. 2000, liberado da restrição. Deixa eu passar o localizador. Seguinte, livre decolagem, 160 graus, 5 nós. Retenção 2685, alterna 12545. 2685, 2545. Xené 6314, está livre descer até 4 mil pés, ajuste 1011, cancelada a restrição em TAP. 4.011, cancelada a restrição em TAP. E aí, mantém pista 10, 3567. Ali mantém na zero, tá? 3567. Chame a 215, passa a Duna, constante final e LS que se reixa, chame a torre no 895. 08, ótima tarde, boa semana, obrigado. Subindo. O azul 2715. Controle, boa tarde, o Chané 6321. 6321, no contato radar na decolagem, suba e mantenha 360, saída Arbor. 360 na Arbor, 6321, obrigado. Torre Salvador, azul 2715. Azul 2715, continue a aproximação, aguarde pista livre. 2715. 3567, 160 graus, 059. Decolagem autorizada. Livre decolagem 3567. Reduz a velocidade para 2209. 2209, 6314. Papa Romeu Serra, posição Papa Romeu, Mike Serra Golfo, agora em contato com o radar 40 milhas de Salvador. Autorizado a chegada da Amanda, esse mantém a 4 mil pés, ajuste 611. Cancelado as restrições de altitude. Serra com 4 mil, controle Oxenia 6321, não pode precisar ativar a posição Alepa? Autorizado, Alepa. Obrigado, 6321. Controle do 6202. Volo 620, autorizado, chegada a Mari, desça e mantenha 050, vigilante. 050, Mari, controle da voz, tá? Controle. Dois, quatro, meia, dois, quatro. Quatro, dois, Salvador, boa tarde, 5567, decolando os 2000. 3567, contato radar, subir, mantenha 3607, sair da água. Sair da água, subindo 367, se puder encurtar, a gente agradece. Mantenha inicialmente perfil da saída, aguardando 3567. Na escuta. Xené 6314, desça para 2000, autorizado sinal, ILS X-Ray, informe localizador. Descendo 2000, autorizado ILS X-Ray, reportará no lote 6314. Azul 4462, complete sinal, ILS X-Ray, chame a torre no 895. 1895. Torre azul 4462. 4462, continua a aproximação, ajuste 1011. Vento 150 graus, 612 nós. Aguardo o pistoleiro. Quatro. Passa 170, chame o centro em 125, 1 alterna 13325. 715 no solo de 23, direita 1211. Direita 211, boa. Salvador, azul 2715, livrou. Azul 2715, segue Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, obrigado, boa tarde. 160 graus, 612. Livre pouso, 1-0, azul, 6314, 2 milhas para o externo, complete final, ILS X-Ray, torre 1895. 1895. Boa, boa tarde, Xané 6314, estabiliza a ILS. 6314, continue a aproximação, aguarde o pistoleiro. Aguardando o pistoleiro. passa 3155. Prossiga. 3155. 0 pré autorizado, 6. Confia. Gente, então apenas prepare Israel, aguarde um minutinho pra cópia. Escuta. Salve Salvador, 4462 Azul, Zona Sussuta, boa tarde. Azul 4462, segue via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03. 3155, cópia. Pesado LF, vai rebotar no loja, mais terra do. Voo no 620, desça para 3000 pés com ajuste na 019. Prozeu, ligado. Controle 5146, o transponder. 320, Guarulhos autorizado, via plano de voo, Pesulo no zero, Piraí, DCT1 Bádio, Pesulo 44 para GOG. Colo no zero com curva direita, Dael, Leda Morte, 208, controle acionado 5146, o TAN 3155. Correto, chambra, busca ver acionamento, 3155. Bora. E 567, chame Recife agora, frequência 1288 e alterna 1353. Telema 327, após a aeronave da Azul parquear no portão 03 à sua esquerda, está autorizado para o pushback no 01, chame cuidado. Após a Azul, o parque no 4, no solo aos 28, 1211. 211. Solo Ana. Solo Salvador, é o Xané 63 no 4, que viu? 63 no 4, segue Alfa Chimete da Juliette. Alfa Juliette. Alfa Guarda antes da Juliette, 314. 4, 5, chamei da Juliette. Chamada. Espaço. Boa tarde, está 3192, passando 9 3192, boa tarde, essa é a identificação, chega da Mari, desça para o nível 050. 050, na Mari, identificou, pode voar, entrou aqui, tá? Autorizado, ETAP. Obrigado, direto, tá? Estabilizando o capa vista, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, completa final, chame a 2, Salvador, 118.95. 118.95, grato. Voo no 620, autorizado ao final do ILS, desça para 2000, informe e é estabilizado. Panorama, 620. Terra, cancelar, permite para 17. Estimativo, reporte cancelamento, mais Serra Golf, ajuste 1011, vento 140 graus, com 612. Golf. Tava uniforme Sierra, prossiga. Mas confirmando para Sierra November Delta Hotel. Gente, Salvador para Sierra November Delta Hotel, nível 100. Via rota do plano, decola da 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após VATAP. E segue conforme. 1208, controle, 5157, transponder. Tá, sinal 17 agilizado. Confirmando já o lado visual na roda? Gente, bravo, uniforme Sierra, confirme apenas o bate que se encontra e pessoas a bordo? Gente, sem medidas de autonomia, usando Brasília, na ABET, para acionamento, taxa de decolagem, chame a torre agora em 1895, bom voo. Paulo, é o chaveamento 314, não tem nenhum balizador aqui na posição meia. Tente, minha 314, entremos em contato com a Expresso. Guarda. Alô, Salvador, boa tarde, é o Gol 966. Informação, Oscar, autorização, Campina Grande, Galo 9. 966 para Campina Grande, prepare saída PUCA, aguarde cópia. Prepara PUCA, aguardando cópia, gol 966. Estabilizou o gol 620, tem um capacete. Tudo 620, completa final, Chemetou em Salvador, 118.95. Pois não, que você foi. Salvador, boa, gol 620, estabilizou, final. Achou que travou, tem um capacete. Telema 327, segue táxi via Indy Alpha, Monte Esperadão 0, Torre 1, 1895, QNH 10 no 1. Sente até o ponto Esperadão no 0, 181 na torre, ou 6327. Gol no 966, Campina Grande, pronto? Pronto. No 966, Campina Grande, 370 autorizado, veio o peso 1-0. Recolado a pista no 0, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Zipar. 1208 controle, 5156, transponder. Noroeste, mantendo 1 no mil pés, é um helicóptero. Cliente negativo visual, 3835. Controle 1-10-0, foi seu, transponder 5156, é o gol 966. Correto, chamar a pushback, acionamento. Passará pronto, gol 966. Autorizado o final do procedimento, desça para 2 mil pés, informe no localizador, ajuste no 011. 2 mil pés no 001, aliás, autorizado, ele é de Cleirão no 073235. São Paulo, Salvador, 3192, possibilidade boa, aprovado, Índia Serra. Negativo em Dia Serra, TAM 3192, voe direto ITAP, desça para 3 mil pés com ajuste no 09. ITAP 3000, 1011. 1620, pouso autorizado, pista 10. 1,60 graus, 629. Livre na 10, 620. Oi, Salvador. Boa tarde, o nome é 327, está pronto para o cara do anunciado. 6327, mantenha a ponte espera. Mantenha a ponte espera na entrevista. Bravo Uniforme Sierra, livre acionamento, chame táxi. Porta por táxi, Bravo Uniforme. Coro 620, informam pessoas na lateral da pista. Foram informadas de tráfego pousando e informaram que irão afastar, ok? Positivo, tá certo. 3 mil pés, autorizado em Valeu, Dodô. Na 6327, após o tráfego curta final, Lima tem pista bem. Após a Lima tem o... Ed, Lima, Mark Fox. Autoriza, tá no meio? Jogador, 4BTSP, Lima, Mark Fox. Valeu, jogador. Boa tarde, frequência livre. Autorizado táxi até a interseção, chama para ingresso na 17, 1011 ajustado. Zero no solo 38, direito 1211. Um. 327, pista livre, 140 graus, 05 norte, decolagem autorizada. Decolagem 6327. Solo Salvador, boa tarde, Gonal 620, ligou Cris. 1211. Boa tarde, 1220, prossegue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette. Edição 3835, completa final, chame a Torre Salvador, 1198, decimal 95. Obrigado. 3192, autorizado, Duna, desça para 2000, informe estabilizado. Zona 2000, chamarei de estabilidade. 3, zona 2. Lorde 101 para cima. Guardião, reporte para decolagem, informa o tráfego passando externo, é Band da TAM, reporte para decolagem para o Noroeste. Desculpa, pega 05 está autorizado pushback e chame o contato. Mandar aqui. No 620, aguarde antes da Juliette, no 620. Antes será aguardar antes da Juliette, igual no 620. Está autorizado direto coral. 240, direto coral, 6327. Solicita o nível final 180, por gentileza. Sub, mantém o nível 180, aguarde atualização do centro Oxenê 6327. Sub direto 180, aguardando a atualização 6327. Patrulha 04, seu instante. Decolagem para o Pro Noroeste, Guardião, 150 graus, 612 nós. 1835, forma helicóptero, irá decolar do pátio do Graé, à sua esquerda, ciente do seu tráfego, irá decolar afastando na Pro Noroeste. Ciente, 3835. Paulo, Salvador, voo 966, puxa de acionamento na posição 9. 166-09, autorizado, chegue para o táxi. Autorizado, semana para o táxi, com 966. Pode um. Guardião, aguarde transferência, Guardião 01. Tá na escuta, o Guardião 01. Bravo, uniforme Sierra, livre ingresso no 7, chama a linha de pronto. Já acionado, Yang Zulu Kill? Acionar. Três zero quatro, confirme o estacionamento. Estamos prontos para decolar. Estamos 3835 no solo aos 43, direito no 211. 211, obrigado, está 3835. Guardião 01, chama o controle 1 no 208. Só 208, mais que na terra atual. Temos um Alfa Sierra 50 decolado agora de Salvador com rumo noroeste, próximo ao marcador externo, 500 pés. Não irá interferir na sua aproximação. Interceptando o localizador. Essa final chama a Torre Salvador 11895 e tem um bom pouso, então 3192. 3195, boa tarde. Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 01. Visual e sentido tá 3192. Boa tarde, Guardião 01. Mantenha costas visuais 510, o ajuste no 011 na escuta permanente do controle. No 011, escuta permanente, Guardião 01. O uniforme Sierra decolou aos 4-4, condições de iniciar a curva, perfil da Momo? 4-4, afirmo. Agilize e reporte em vertical. Agilizando o Bravo uniforme Sierra. Patrulha 04, confirma intenção, é para o noroeste. Taxi da 3155, 1-34 a bordo, Galeão 330. Na 3155, Sec Dax vinha em Alfa, no ponto de esperadão no 0, torre 1895, QNH no 0, no 1. De Alfa, 3945, Alfa. Sugou 966 para 155, no PLB, autonomia de 4 horas e 4 alterna natal. Segue até o través de 06, gol no 966. Segue até o través do 06, gol no 966. No 620, após a aeronave da TAM, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, a porta de natação. 208, Sierra. 3192, informa o tráfego, cruzando o campo, 1.000 pés, ascendendo, o vento é 150 graus, 612 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso, pista 10, tá? 3192. Patrulha 04 visual, com o tráfego que cruzou? Visual. Então decola, comprou a noroeste, sem interferir com a pista 10. O vento 150 graus, 612 nós. Calma, patrulha 04 também, Airbus 320 da TAM pousando na pista 10. Tá, visual. Pode confirmar sua altitude? Não, mas pode confirmar pra mim, tá? Tem retorno pra mim. Sete, Lima Mike Fox, informe na final para pouso, o ajuste permanece no 0-1-1. Na final para pouso, tá, não era nota completa, vai para 105. Vai para o Juliette, 3835. Ah, 3835, após a aeronave da Gol, está passando para a ponte de espera, liberar a entrada da Juliette, está autorizado ingresso na mesma, portão 10. Portão 1-0 após o Gol, 3235. Não. 0156. 131 no 55 ali, mantém pista 10. Terra 0, 3192 no solo aos 47 direito no 211. 211 ao livrar 312. Alô, boa tarde, está 3192, livrou? 3192, segue Alfa Chimiense da Juliette. Alfa antes da Juliette. Papapá, Bravo, uniforme Serra, informa o tráfego à sua esquerda, posição de 11 horas, 10 milhas, com rumo oposto, mantendo 1.000 pés, é um helicóptero. Ok, ciente do tráfego, porém não visual, Bravo, uniforme Serra. 9, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem, autorizada, presente. Oi, Salvador, boa tarde, bom, 9.66, está no ponto de espera, dono 0, está pronto. Está ali, mantém na sequência o 9.66. Tem uma Mike Fox, controle. Então temos um helicóptero, um Bravo Hotel 07, nessa posição de 1 hora, 7 milhas com rumo oposto, mantendo 500 pés, sem comunicação com o controle. Está sendo o trato, o assinamento, mantendo o pé na tela só do edifício, o Lima Mike Fox. Patrulha 04, controle Salvador. Controle, o Patrulha 04. Patrulha 04, mantenha 500 pés, atente para tráfego à sua direita, posição de 1 para 2 horas, 5 milhas, mantendo 1.000 pés, destino de Serra Índia Coimbra. Atente do tráfego, patrulha vai manter a vertical da BR-324 a 500 pés. 155 ao 50 no 208. 208, lá. 04. Controle da 3155. 3155, boa tarde, contato radar, suba para o nível 320, autorizado Leda. Leda 3155. Azul 69 no 8, boa tarde, acena a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Zero, está agora a 10 milhas para Coral, seu Chamilhão na frequência no 201, tem o serviço radar encerrado. Qual é o destino? Para o Salvador. O horário, por gentileza? Ele vai chegar aqui com a S, que nós não recebemos aqui no sistema, para bater no Bosca Brava, guarda instante. Papá Bravo, indo para o Serra, confirma o seu estimado de pouso. Estimado pouso aos... Estimado pouso aos 2042, o Bravo, indo para o Serra. Certo, 2042, Bravo, uniforme CA. Pesado direto em TAP, azul 69 no 8. 208. 208, obrigado, boa. Oi, Salvador, boa tarde, bom, 966. Decolou, passa 1300, saída pouca. Está ligando no 966, contato radar, suba para o nível 370 na saída pouca. 370 na saída pouca, gol 966. O nível autorizado, via o presumo 21. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Arthur, Elef. 1208 controle, acione 5410 no transponder. Pesado confio 360, padece curva direita, saída Arthur, seu Elef, o presumo 21. Transponder 5410, controle 208, azul 4118. Chamamento correto, chamando pushback, seu nome é. Camará. Guardando, voando uma taça, bravo de plantão. Passando o Oscar Bravo Eco na escuta? Confirme apenas a radial de saída e quantas virias se abaixa de Salvador? Gente, forte 5 milhas, Salvador, 1.500 pés, decola da 17, curva à esquerda no corredor forte, distrito 1.000 pés até a liberação do controle. 1208 no controle, acione no transponder 0133. Correto? Confio PLB? 02 a bordo, autonomia? Gente, acionamento, táxi de decolagem, chame a torre em 1895. Confirme o PAD, PAD 5? Gente, 1895. Liga essa marcha, chame táxi. Então, 3155, chame agora o centro Recife, frequência 1251 e alterna 133 decimal 25. 25 na 3325, boa. Azul 69 e ano 8 estão autorizando a final do ILS Explorer, desça para 2000, o ajuste na 011, informe que temos helicóptero próximo ao farol da barra, mantendo 500 pés. 2000, 011, autorizado final da ILS 010, fazendo para 2069. Gol 1966, chame agora Recife, frequência 12685 e alternado 12545. 400 Recife 12685 e 12545, gol 966. só confirmo pro 698, está livre da restrição do 050 e tá. Está livre da restrição azul 698. Ajuste 1011, livre táxi, chame na interseção para ingresso no 7, Oscar Bravo.